palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente conversar. Afinal, nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. É só pra te lembrar, eu já sofri demais. Mas longe de você, sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Eu chego em casa e não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraça. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Só as lembranças de amor não passam.